Ficou com quem? Com a Catarina, essa genial algo que atrai. E fuja o que é mais. Coisas afins, ou assim que fosse. Se foi a queda, daquela altura, se a tela. Ambos foram meus. Sim, quem sabe a falta faz o ruim.